Extra! Extra! Leiam sobre tudo! Senado símio em sessão de emergência super secreta! Possível invasão do planeta dos macacos por humanoides inteligentes! Prestem atenção, todos vocês prestem atenção. Amigos símios, se o boato é verdade, se existem humanoides inteligentes, eles ensinarão os outros selvagens a pensar. Haverá revolta, mais lutas. Isto quer dizer que teremos guerra. Acreditem, não existe nada como humanoides inteligentes ou discos voadores. Temos que agir primeiro. Temos que nos armar, proteger nossas famílias. A batalha do planeta dos macacos. Encontrar os invasores e destruí-los. Rumores de guerra, nos preparamos pra qualquer invasão. Não podemos ficar à defensiva, vou planejar a próxima ação. Não sei do que são capazes, então estou pronto pra tudo, até pra minha própria morte, mas evito falar do assunto. O que eu só via nos filmes está diante dos meus olhos. Esse lugar aqui é o inferno, agora me sinto no purgatório. Animais resistentes, inteligentes, avançam cada vez mais. Milhares deles, a selvageria agora toma conta desse lugar. Dizem que vemos deles, mas eu não vejo nenhuma semelhança. Eu não sei porque tanto ódio, eu não mantenho nenhuma esperança. Cuidado com cada passo, a cautela preserva por hora nossa vida. O elemento surpresa será a nossa última investida. Humanoides inteligentes ou não, eu não gosto disso. Está com medo, Herbert? Mas é lógico que estou com medo. Vamos. O oeste é... pra lá. O ser humano sempre procurou vida em outros planetas, só que não contava com o efeito reverso dessa odisseia. A plateia já fugiu, pois sabe que não pode prever o futuro. Eles correm enquanto pode chegar do outro lado do muro. Nos acostumamos a ver eles enjaulados em um zoológico, e não arrancando a minha cabeça como no maldito filme de ódio. Parece que vieram pra cobrar todos os anos de tortura, vingar os seus antepassados, fazer o legado das novas criaturas. A tensão e o desespero substituíram os dias de paz. Ninguém aqui está seguro, vamos embora desse lugar. Essa história não será contada e nem impressa em nenhum livro, porque não vai sobrar ninguém com inteligência pra registrar isso. Veja só, General Uko. Lá está a sua espaçonave. Deve ter afundado quando aterrissou. Eles devem ter escapado. Nem mesmo um gorila poderia sobreviver nesta lagoa com este monstro. Quanto mais humanoide. Vamos voltar à cidade antes que eu derreta.